Fernando, só com você. É. Som. Sai dele aqui mesmo, ó. Se quiser o 9 aí pra você, parceiro, pra sair fora lá. Ah, pro Dexter, canta em coro, pro nosso irmão que tá lá. Aê, é só acreditar. Atitude. Acharam. É, pode crer. E aí, Minoro? Kombawa, pogono na maiwa Minoro. O que é que diz, cara? Ai, o que é desse, né? Fernandinho, beatbox. O que é que diz, cara? O que é que diz, cara? Beatboxers do Brasil. Oi, oi. Oi, oi, oi, oi. E aí, louco? Oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Muito obrigado. Valeu, galera. Salve, salve. Aê, mano, cadê o barulho pros caras, mano? Cadê o barulho? Valeu, filha da puta, você tem uma MPC na boca, mano. Valeu mesmo, mano.